Nosso tema de hoje é o conhecimento de si mesmo. Parece estranho, né? Falar de conhecer a si mesmo quando a gente supõe-se que se conheça a si mesmo. Um pouco a gente se conhece. A gente já conseguiu identificar na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto a gente vem crescendo, a gente já consegue identificar algumas coisas que nos fazem mal. Principalmente as coisas materiais, né? A gente consegue identificar, principalmente no campo de alimentação, no campo de medicamento, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Mesmo identificando, muitas vezes a gente ainda cai no mesmo erro. A gente ainda repete aquilo que não nos faz bem, quando a gente deveria aprender, já ter aprendido a evitar. Mas isso é só um exemplo, um pequeno exemplo. Nesse conhecimento de nós mesmos, se a gente parar e pensar, a gente vai ver que a gente tem individualmente sobre nós uma percepção. A gente, se precisasse se descrever, a gente se descreveria de tal maneira. É como a gente pensa, ou como a gente acha que a gente é. Se a gente for pegar a opinião das pessoas, principalmente aquelas que convivem mais próximos de nós, elas talvez tenham uma percepção diferente de como nós somos. As pessoas mais afastadas, então, terão uma percepção bem diferente, a não ser aquelas pessoas que têm uma capacidade de observação maior. E ainda além disso, do que nós achamos que somos e dos que os outros acham que nós somos, ainda existe uma terceira via, que é o que nós somos realmente e que pode não fechar com o que nós pensamos e com o que os outros pensam. Por que que acontece isso? Então, como eu disse, quem tem um poder de observação mais aprofundado consegue, às vezes, identificar e ter uma opinião mais certa sobre a personalidade de cada um, ou descrever como cada um é. Então, nos falta sempre a gente se voltar para dentro para poder fazer aquelas reflexões que devem ser diárias para poder se conhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente vai evitar, como eu disse antes, tropeços repetidos. A gente vai conseguir dar um destino para o nosso dia a dia, para a nossa vida, um destino mais eficiente. O erro, ele faz parte do nosso aprendizado. Nós estamos todos ainda em caminho. Estamos todos nos encaminhando para tentar chegar aonde Jesus nos disse. Estamos ainda bastante longe. E nessa caminhada, várias vezes nós erramos e vamos errar. Mas nós devemos errar quando a gente não sabe, pelo aquilo que a gente não conhece. A gente deve tentar evitar o erro repetido, sempre fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Se a gente tem uma situação que não é boa, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas. A gente tem que mudar. E essa mudança, ela só acontece quando a gente começa a se ligar. Quando a gente começa a se tocar mais. Então, por isso, conhecendo-se a si mesmo, a autorreflexão que é necessária. A gente percebe o mundo, tudo que está ao nosso redor, pelos nossos cinco sentidos, né? Pela nossa visão, pela nossa audição, pelo olfato, pelo tato, pelo gosto. E através desses cinco sentidos a gente acaba muitas vezes deixando que às vezes um único sentido ele determine as nossas escolhas. Como eu disse, são cinco, ainda teria um sexto, que seria a percepção, a sensibilidade, e que a gente às vezes deixa de lado. Talvez seja o mais correto, o que seja mais afinado. Mas é uma prática que a gente tem que fazer para que a gente possa ter aprimorado esse sentido. que é chamado de o sexto sentido. Mas através desses cinco sentidos que eu falei, a gente percebe o mundo ao nosso redor. As coisas acontecem, elas são como elas são. Porém, cada um de nós pode ter uma percepção diferente de cada coisa. Isso se dá pela nossa bagagem, bagagem espiritual e bagagem material. Então, à medida que a gente vai tendo situações na nossa vida, a gente vai armazenando isso. E à medida que a gente vai armazenando, a gente vai se posicionando. Nesse posicionamento, então, a gente pode determinar que uma coisa seja boa ou seja ruim, simplesmente pela percepção que a gente já tem guardada. Nessa percepção, então, que a gente tem de determinar as coisas como elas são, como eu disse, elas não são nem boas nem ruins, elas simplesmente são. É o nosso contato passado com elas é que vai determinar isso. E o interessante dessa percepção nossa é que muitas vezes a gente se deixa guiar por um trauma, vamos dizer assim, que ocorreu. Uma relação com determinada coisa que não foi bem resolvida, que foi marcante e que ficou guardada dentro de nós. Uma coisa que a gente não enfrenta. E que a vida, repetidamente, ela vai colocar de novo no nosso caminho, porque a gente precisa compreender, superar e ultrapassar esse obstáculo. Então, se a gente parar e pensar, todo mundo tem alguma coisa que não gosta, alguma situação que não gosta de enfrentar, alguma coisa que muitas vezes ela traz uma dor, uma tristeza, um sentimento, não vou dizer ruim, mas um sentimento de tristeza mesmo, né? Então a gente acaba evitando. Mas a gente tem que se perguntar o porquê que isso acontece. Da onde surgiu isso? O porquê que isso acaba impactando na nossa vida de uma maneira, muitas vezes, a destruir um relacionamento? Ou impedir que a gente acabe tendo sucesso na vida profissional e que a gente não consegue ir para frente por alguma coisa que está presa e parada na nossa linha? Muitas vezes a gente não consegue descobrir isso sozinho, né? Mas a gente nota que existe um problema, que existe uma dificuldade, a gente deve procurar, então, quem possa nos auxiliar. Uma situação que possa ser resolvida. Muitas vezes esse conhecimento de si mesmo, ele não é o suficiente naquele momento para poder resolver esse determinado problema. Mas esse conhecimento vai me dizer quem eu devo procurar para me auxiliar a resolver. Então é uma percepção que a gente deve ter. Porque, como eu disse, as coisas se repetem. Se a gente ficar simplesmente ignorando o problema ou fazendo uma curva e passando ao lado dele sem enfrentar, ele volta com mais intensidade, e ele vai se manifestando de outras maneiras, cada vez com mais força. Como eu disse antes, a questão desses problemas. Várias pessoas vêm até a nossa casa e elas nos relatam, muitas vezes, problemas iguais. Que são problemas atuais, problemas que nós estamos enfrentando e que nós não nos preparamos para eles, porque eles são novos, são problemas de um mundo moderno, problemas que não existiam uma vez. E aí a gente pergunta para a pessoa, de que maneira tu está encarando isso? O que que tu percebe que isso está causando contigo? O que que tu está fazendo para tentar modificar isso, para tentar ir em frente? Que nem eu disse antes, a gente não pode fazer as mesmas coisas. Porque fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. E a gente não vai conseguir resolver. Então a gente tem que ter essa criatividade de se abrir e poder ver que muitas vezes nós não temos ainda essa capacidade. Mas se nós conseguirmos perceber que existe essa situação, nós temos sim a capacidade de auxiliar, de buscar o auxílio. Já foi dito, né, que nenhuma cruz é mais pesada do que se pode carregar. Não existe nenhum problema que venha para nos destruir. É um erro pensar que uma doença ela vem para acabar com a gente. Na verdade, ela chegou naquele ponto, naquela gravidade, porque mais atrás nós não encaramos de frente essa situação. A gente foi fechando um olho e continuando. E hoje ela vem com uma força maior. Mas se hoje ela está de novo presente, é porque nós temos sim condições. E a gente deve pensar sempre que somos um espírito. Não somos um corpo. Somos um espírito dentro de um corpo. Muitas vezes a coisa está num grau tão avançado que a gente não consegue mais reverter na questão material. Mas como a vida ela é muito mais do que isso, muito mais longa, a gente está trabalhando sempre com uma vista mais à frente, uma visão mais ampla. A gente não pode achar, né, que a vida vai terminar quando o corpo não tiver mais força. Então, sabendo disso, a gente tem que começar, mesmo que não dê mais para fazer essa volta material, a gente tem que começar a tratar, porque é o espírito que está se manifestando. É dele esse problema. E ele continua. E a gente não quer levar essa bagagem incômoda para frente, né? A gente quer tentar sair dessa melhor do que a gente entrou, né? Então é essa a ideia de cada vez mais a gente tentar tirar um tempo. Cada um vai decidir de quanto é esse tempo, se é uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, se é quando der vontade. Mas as transformações que a gente vai colher, elas são proporcionais a esse tempo que a gente vai se dedicar a nós mesmos, a essa busca de se autoconhecer para conseguir evitar algumas coisas e escolher alguns caminhos corretos. Ok?